Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs de telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Radiotelefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Olá, bom dia. No âmbito da disciplina de Comunidade e Intervenção Social, lecionada no curso técnico de apoio psicossocial, eu, Ana Pinto, juntamente com as minhas colegas Vanessa Salvaterra e Cláudia Perdigão, estamos aqui presentes hoje para entrevistar a nossa professora Maria do Anjo, com o objetivo de dar-nos a conhecer a Fundação Frei Eurico de Melo. Boa tarde, professora. Boa tarde. O que é a Fundação Frei Eurico de Melo? Ora, a Fundação Frei Eurico de Melo, antes de mais eu quero agradecer o vosso convite e é com muita alegria que aqui estou convosco. É uma pequena fundação que tem este nome, não é verdade, esta designação, em homenagem a um frade franciscano brasileiro que iniciou um estilo de vida com um tipo de fraternidade muito interessante, e nós, para homenagearmos este frade franciscano, demos o nome à nossa fundação. Portanto, é uma pequena fundação, mas que, além de ser de uma fundação ligada à Igreja Católica, portanto, direção canónica, tem uma importante vertente de solidariedade. Uma importante vertente social, e essa vertente social enquadra-se, na minha opinião, plenamente neste curso, não é? No vosso curso de apoio psicossocial. Com que públicos trabalham? Nós vivemos do voluntariado. Lá está, é uma pequena fundação, como eu disse no início. No entanto, o que é pequeno não quer dizer que não tenha valor, não é verdade? Começando pelas pessoas, não é verdade? Então, nós aqui realmente somos uma pequena IPSE, mas consideramos que conseguimos cumprir bastante as nossas finalidades. E a primeira de todas é colocar sempre a pessoa humana no centro, na verdade, e conseguirmos uma grande proximidade com as pessoas, e não apenas no sentido de poder ajudá-las na sua parte material, mas também em ajudar a cultivar um estilo de vida, na verdade, mais humano, mais humanizante, onde a fraternidade tenha lugar. Portanto, ou seja, é uma solidariedade que leva à reciprocidade. Como é estar à frente desta fundação? É muito gratificante. Eu agora que já estou aposentada, mas não aposentada no sentido negativo, né? Portanto, de pessoa agora vou descansar, não. Tenho aqui um grande projeto de vida, não é verdade, para viver este tempo já depois de ter saído da Escola Severino de Faria. Embora eu saí, mas continuo ligada, não é verdade, sobretudo às pessoas da Severino, aos alunos e aos colegas e funcionários, é para sempre, estão sempre no meu coração, e tudo aquilo que eu puder fazer em prol da Severino, estou sempre disponível. Mas é um projeto muito interessante este da Fundação Frei Eurico de Melo. Nós realizamos muitas atividades, não é verdade, quer formativas, quer solidárias, a distribuição de cabazes de alimentos a famílias socialmente desfavorecidas, atribuição de subsídios pecuniários, atribuição de ajudas técnicas, patrocínio de atividades socioculturais e também organiza e leva a efeito encontros mensais, passeios, visitas domiciliárias, as comemoração de aniversários, realização de festas temáticas, para, através do seu projeto Entrelaços, aprofundar a relação entre as pessoas. Por isso é que consideramos aqui uma inovação, não é verdade? De uma solidariedade que é solidariedades. Porquê? Porque deve ser à medida da pessoa. Não é não ser só aquele formato, olha, é entregar cabazes, mas aquela de alimentos. Mas aquela pessoa pode não precisar de cabazes, precisa de ser ouvida, precisa de ser ajudada até a encontrar uma resposta para os seus problemas. E então é as solidariedades, não é? Não é igual para todos. E, por outro lado, a tal reciprocidade. Como é que se consegue a reciprocidade? É uma relação de igual para igual. Por isso é uma fundação que se caracteriza por cultivar esta proximidade entre as pessoas, esta partilha de vida. Vamos partilhar a vida. Não é um a dar e o outro a receber. E se às vezes damos dinheiro, pouco, porque só vivemos de donativos, não é verdade? Dos seus fundadores, não é verdade, portanto, e das pessoas que com ela colaboram, com as parcerias, e então... É muito importante, consideramos que é uma instituição que tem muita densidade, vida. E, por isso, pequenina, mas penso que é importante. Qual o principal objetivo desta associação? Da fundação. Sim. O principal objetivo é realmente a evangelização e a solidariedade são os dois grandes objetivos, não é verdade? Que eu me tenho estado a referir a um tipo de solidariedade diferente daquela que muitas vezes se encontra por aí, não é verdade? Como já acabei de explicar. E também a evangelização, ou seja, esta fraternidade que nós queremos, sobretudo, aprofundar e viver com aqueles membros que nós chamamos internos, aqueles que estão mais ligados a nós. Temos membros internos e membros externos, ou seja, aquelas pessoas que só pontualmente é que participam nas atividades. E então esta evangelização, nós procurarmos viver os valores do Evangelho, não é verdade, entre as pessoas, não é verdade? Sobretudo na perspectiva do dom e da gratuidade. Não é verdade? Pronto, a humildade, a gratuidade, de sermos verdadeiramente irmãos uns dos outros, amigos uns dos outros. E que as pessoas nunca se sintam sós, sobretudo, portanto, combater a solidão e o isolamento que muitas pessoas hoje em dia vivem, não é? E precisam de ser consideradas importantes e reconhecidas de igual para igual. E então esta finalidade é sobretudo depois centrada na pessoa humana, a consciência humana profunda que brota do Evangelho, sendo facilitadora da relação fraterna, da proximidade e do encontro entre as pessoas. Leva ao empenhamento concreto pela defesa da vida, dos direitos humanos, em todas as circunstâncias, bem como o desenvolvimento integral e pleno da pessoa humana. Cada pessoa possa encontrar o seu projeto de vida, não é verdade? O sentido para a vida, que hoje em dia... E depois, a partir daí, todas as necessidades, vamos acompanhar essa pessoa. Naquilo que se chama habitualmente follow-up. Para utilizar também uma palavra estrangeira. Obrigada, professora, por estar aqui presente hoje. Queria agradecer à Rádio Telefonia do Alentejo e Grupo Diário do Sul e, não menos importante, queria também agradecer ao Sr. Manuel Aranha. Muito obrigada e foi com muita alegria que aqui estive. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria.